cópia, cargo 6574, aguarde cópia. Água. Rio 5973, pronto, cópia. 973 da Rio, autorizado Recife, 310 é o nível, por isso que 58, decola da 10, primeira curva esquerda, perfida saída Cuca, transição Caju. 5044 no transponder, o controle 120.8, Rio 5973. Correto, 4-3, reporte quando pronto para acionamento pushback, Rio 5973. Informação, está sempre notando fechamento da pista no zero? Afirmo, no 02 Mesulô. Sideral 9970, copia o nível 340 para a Teresina. Positivo, prossiga. Cruzamento da pista 7. Lima Zulu Gol, se está autorizado até a interseção Rapapá, reporte para ingresso na 97. Romeu fora. Romeu Golf, Mike Gillette Romeu, decolou agora o 03, controle 120, decimal 8. 12080, grávida, regresso. Vezina 340, Momo, a primeira curva está 10 à esquerda, Momo, Cogbo, após direto Flock, conforme plano de voo, 5047, 120.8. Correto, reporte quando pronto, pressionamento pushback para 3, Rio Sideral 9970, confirmando, está sempre notando fechamento da pista? Positivo aos 26, estimado da gente aos 10. Afirmativo. O APSA Cargo 6570, pronto, cópia. Prossiga. APSA Cargo 6570, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 350. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. É por isso que 58 é a rota. 5054, eu transpondo o controle 120, decimal 8, APSA Cargo 6570. Autorizado Recife 350, decola dando zero, curva esquerda, saída Puca, Caju, aerovia, por isso 58. O transponde 5054, controle 1208, está pronto para o estacionamento com 6570. Só confirmando, a rota é Puca, Jamo, após Jamo, Caju, pátio 3, pushback acionamento autorizado, reporte para o táxi, o APSA Cargo 6570, apenas confirmando a saída. Puca, Jamo, Caju, o APSA 6570. Ah, então está aprovado o pushback acionamento? Afirma, reporte táxi. Reporta para o táxi. Solo Salvador, bom dia, até 3890, frente da Gol, solicita Recife 330. Golf confere, Recife 330, o TAN 3890 está sendo o vexamento da pista no 028, conforme no TAN? Afirmativo. Pronto, cópia. Diga. TAN 3890, Salvador Recife, autorizado nível de voo 330, via Brusque 58. Decolado 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5045 no transponder, o controle opera em 120.8, TAN 3890. 3890, aprovado Recife 330, Aprovisco 58, decola na Puca, transição Caju, 5045 transponder, Salvador 208, posição remota 3890. Yes, ma'am, inside Duna for the final ILS runway 10. O Mike Gillette Romeu, já no através do Parque de Pipaçu, está no visual com a América no final da 10. Autoriza o cruzamento pela mata escura? Está presente, autorizado, Mike Gillette Romeu, mantenha 500 pés. Está presente, autorizado, 500 pés, Romeu. Guarda o número 2 no seu favor. 9980, clear to land. QNH 1017, runway 10. Portland runway 10, American 982. Skyline 980, winds calm. Cruzou 210, gol 170. 1-7-5, centro Recife, no 3325, correção. 1-2-6-0, no 288, gol 1-7-5. 2-6-0, 288. Controle. Escuta. Centro Recife no 3325 no 251. 3325-251. Bom dia. Bom dia. Sem pé no solo. Mais costas. Solo Sideral 9970, autorização pushback e acionamento. Sideral 9970, aguarde o número 3 no setor. Ok, aguardando. Está com 2 horas e 36, 4 a bordo, alternando Natal para baixo. Aviso 6570, autorizado táxi, até Ponte Clara da Pista no 0, via Pátio, Índia. Ponte Clara chama a torre, 1-8-6-9-5, ajustado no 0, no 7. Pátio, Índia, ponto 0-1-8-9-5, no 0-7, ao mesmo tempo. Lima Zulu Golf, atente à estrutura de turbulência do América, autorizado decolagem pista 1-7, vento calmo, QNH 1-0-1-7. Afirmativo, só confirmando, totalmente pronto no PA-3? Tem condições de realizar simultâneo com um colega da Sideral no Pátio 3? Informo que não será preterido, continuará como o primeiro para decolagem Rio 5973. Esse 121 Decimal Niner. 121-9, American 980. Can you confirm for me that the localizer and the light globe are working correctly? Simultâneo com o 727 da Rio, inicia primeiro e logo em seguida o Rio puxa o sideral. Será o número 2 para decolagem. Sideral 9970, copiou? Positivo, copiei, senhor. Estamos fazendo simultâneo. Vamos passar o pushback mais para trás para o Rio poder encaixar também. Muito grato. O Rio 5973 autorizado no PA-3, simultâneo com a coordenação aqui do solo, simultâneo com o Boeing da Sideral. Controle na frequência 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8. Salvador, bom dia, Papatanga, Lima, Zulu Golf, decoladão na frente para a terra. Papatanga, Lima, Zulu Golf e 1-1000 pés, corredor a céu. 1-1000 pés, no corredor a céu, Lima, Zulu Golf. Sessão 6570, reposto marcador externo, baixar travado. Aqui, ponto 0, 6570. Avisa 6570, autorizado, alinhar e manter. Avisa 6570, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento calmo, QNH 1-0-7. Autorizado, decolagem, 1-0, aviso 6570. 8-0, clear the taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Direto para Papa, para Francisco da Copa. Direto para Papa, autorizado Valença, 1 no meu pés, a cola da pista no 7. Com a primeira curva direita, corredor Axé, a 103.0264 e o controle 120.8. E 0264 eu transpondo, indo de Delta para Fá. Delta para Fá, com o táxi, torre, no 7. Avisa 6570, decolado ao 3, chame o controle na frequência 120 dessa 8. 208, bom dia, 6570. Controle Salvador, bom dia, para carga 6570, decolado, passo 2400. Apsa 6570, contato radar, sobe e mantém o nível 350 e sai da PUCA. Sai da PUCA, o 350, 6570. Sim, exatamente. Golf, confirme para o ideal para o destino. 247. De voar direto destino, da presente? Sobe e mantém o nível. Sobe e mantém 4.500 pés. Da presente direto destino, quando possível, estimado para pouso. Delta Papá, atende a viatura que está cruzando a 17, mas não interfere no seu ingresso na pista 17. Pátio Índia, no ponto de Paraxé, minha torre. 1-1-8-9-5. Ajustado na 0-7. 1017 ajustado, ponto de espera 1895, obrigado. 9970, confirmo que precisa de sua autonomia. Dois a bordo, São Luís, 3 horas de autonomia. Sim, graças. Lembrando que você está. Nada. American 980, maintain position, Ford, Taxiway, Juliette. American 980 is over the ground. Just for your information, I lose the ILS sign. Okay, very good. Just want to make sure that what kind of equipment is what kind of Torre, aquele bom dia. Sideral 9971, aproximando ponto de espera número 2. Federal 9970, mantenha-se no ponto de espera. Manteremos. Espera para o pushback, em livre decolagem da Alma 7, vento é calmo. Take a 980 to the ground. Okay, the runway will be closed at 1026, and there is a traffic on the remote area expecting your taxi. Could you expect that your taxi until we stand 1-1, please? Thanks. Sun 3890, solo. Ordem com a equipe de solo, após o estacionamento do 757 da América no portão 11, inicia na posição remota, após o estacionamento do América. Após o estacionamento do América, inicia no remoto, 1290. Delta Papá, decolou agora o 18, controle 120, decimal 8. 1208. Sun 570, Centro Recife no 2685 no 2545. No 2685 no 2545, bom dia, meu 570. Bom dia. Controle do Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, Una Mil Pés, Corredor Axé, reporte Farol da Barra. Bem, reportará Farol da Barra. Sou um para Galeão, nível 3. 60 com hotel. Controle 120, decimal 8, por gentileza. 208, graça, bom dia. Controle, bom dia. Rio 5973 decolou, está cruzado 1500. Rio 5973, bom dia, contato radar. Sobe e mantém o nível 310, sai da PUCA. Saída PUCA 310, Rio 5973. Nove 970, decolagem da 10, Beta Calmo. Decolagem da 10, Beta Calmo, federal 9970. Pacote. São 3953, autorizado Galeão, Vepo Zulu 10 MAP, após conforme rota do plano. Nível de voo 360, decola da pista 10 com a primeira curva à direita na saída da Euleda após bridge. A cena transpor 5046 e controle 120 decimal 8. No Rio 360, Aperzulu 10, SMAP, pós direto, pista 10, decola curva direita da Euleda bridge. Transponder 3046 e o controle 120 decimal 8. 3153, transponder 5046. 5046. 3153, retejamento correto, time para push, estacionamento, portão 06. Ah, vai reportar. 3890, tá livre, pushback, estacionamento, time atrás. Federal 9970, decolado 220, sendo controle na frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle sideral 9970. Obrigado, bom serviço. São 3153 ao solo. 2153. 3153 está ciente do fechamento da pista, o Zuno 026. Não ciente. São ponto por posicionamento, 3153. Sobe e mantém o nível 340, sai da mão. Sobe e mantém 340 na saída MOMO, sideral 9970. O TAN 3153 é o solo? 3153. Para informação, faltam apenas 4 minutos para fechamento da pista. Não foi autorizado o seu pushback acionamento, porque se autorizar agora vai preferir o colega da companhia que já está puxando a posição remota, ok? Certo. possibilidade do Sideral 9970 aproar Flock, em função do seu tráfego aí hoje? Sideral 9970. Obrigado. Qual foi para o solo, Mike Esbelto, que chamou? Entre igual de copo, Mike Esbelto. O solo Salvador é o 3153? É 3153, prossiga. Estamos completamente prontos, estão autorizados, dentro de mais 3 minutos aí, a gente pode iniciar nossa decolagem. Irei entrar em contato com o CGNA, solicito que faça o mesmo, que entre em contato com a companhia para que a companhia entre em contato com o CGNA, o TAM 3153. Positivo, já desenhei a companhia, está completamente pronto, em 5 minutos estamos decolando aí, se autorizar aí para nós aí, se vocês. Sim, estou em contato já com o CGNA. Tá legal, obrigado. TAM 3890, táxi via pátio, Índia no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro no 097, TAM 3890. Corrigindo 1 no 8, 95 a frequência da torre. Corrigindo 1 no 8, 95. Índia Delta Papá, prosseguir condições visuais sem frequência livre. Mike Echo Delta, pronto para cópia? Mike Echo Delta, autorizado Manati, ou no meu pés, cola da pista 197, a primeira curva direita, na corredora Cher, acendo transponder 0125. Então, 3290, a linha decola, pista 10, vento calmo. Tem alguma posição para o TAM 3153? 52545. 2625 e o 5973. 1-2685-12545, é secundário. 2685, obrigado. 9970, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, ou de como? Afirmativo, já passei essa informação para ele. Felizmente a gente só não utiliza porque já tá fora do nosso alçada. Tá legal, então eu tô na escuta, existe a possibilidade ainda, né? Creio que sim, aí o Serginho já tá entrando em contato com o pessoal da Infraero. Tá legal, muitíssimo obrigado aí pela atenção, 319. Então, 3290, decolado aos 28, chama o controle na frequência 120.8. 208. Lima Zulu Golf, desça para altitude de tráfego, reporte passando 2.000 pés. Tan 3890, tá livrando 1.800 pés agora, Pucarajú. Tan 3890, contato radar, sabe, mantém o nível 330, sai da Puca. 330, sai da Puca. Ao solo? Siga. Autorizado por chiveque acionamento é por táxi. Reporta táxi, 3153. Obrigado pela coordenação aí, 3153. Não por isso. 225, aciona identificação, autorizado, chegada Bonf, voando logo em esse, desce mantém o nível, desce mantém 4.000 pés, o ajuste na 098. Bonf da presente, 6225. Minha 225, confirme intenções de pouso na 17. Gente. Liga. Azul 4298, a partir das 1:06, 1:06. É necessária a liberação da Infraero para a abertura da pista. O previsto é 1:06.